eu vi o amor nascer em mim. Eu não sabia amar, mas Cristo me mostrou como tolo eu fui. Oh, oh, e que as coisas que eu acreditava me afastavam de ti, do teu perdão. Meu mundo era ilusão, mas agora que conheço seu amor, nada vai me afastar de ti, Jesus. Sou mais que vencedor. Jesus, sou mais que vencedor.